D'água, se não vou ao pote, dá-me um coco d'água, se não vou ao fundo. Inderere, ai Jesus de Nazaré, inderere, ai Jesus de Nazaré. Meu São Benedito é santo de Breto, meu São Benedito é santo de Breto. Ele bebe garapa, ele ronca no peito. Ele bebe garapa, ele ronca no peito. Inderere, ai Jesus de Nazaré. Inderere, ai Jesus de Nazaré. Meu São Benedito já foi cozinheiro, meu São Benedito já foi cozinheiro. E hoje ele é santo de Deus verdadeiro. E hoje ele é santo de Deus verdadeiro. Inderere, ai Jesus de Nazaré. Inderere, ai Jesus de Nazaré. Virgem do Rosário, Senhora do Mundo, dá-me um coco d'água, se não vou ao pote. Dá-me um coco d'água, se não vou ao fundo. Inderere, ai Jesus de Nazaré. Inderere, ai Jesus de Nazaré. Eu sou Benedito, venho lhe pedir. Meu São Benedito, venho lhe pedir, pelo amor de Deus, pra tocar cucumbi. Pelo amor de Deus, pra tocar cucumbi. Inderere, ai Jesus de Nazaré. Inderere, ai Jesus de Nazaré. Que vem na charola, quem é aquele santo que vem na charola? Meu São Benedito com Nossa Senhora, meu São Benedito com Nossa Senhora. Inderere.